3152. Sua montanha nível 330. Chame agora Centro Recife no 2545. Alterna 1 no 2685. 04 Frota para Copa, 604. Autorizado Fortaleza 370, peso Lu 19. Decola da pista no zero com curva esquerda, saída é a Momo. Transição Frote 119 decimal 85005 transponder. Autorizado conforme Fortaleza, nível 370, peso Lu 19. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída a Momo, transição Frote. 119.8, controle 5005, transponder, gol 1604. Chame pronto, 604. Chamaremos o 604. Chame bravo, chame pronto, chame bravo, Belém 350, 3 a bordo. Livre táxi, ponto espera 18.6, 1013, ela ajuda. Romeu, Alfa Índia Bravo, boa noite, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 1 no 2, 0 graus com 8 nós. Papa India Bravo, decola os 40, controle agora em 119.8, bom voo. 40, chamada controle 122, boa noite. 119.8. 119.8, Alfa India Bravo. Madame, boa noite, Alfa Romeo Alfa India Bravo, decolado. Papa Romeo Alfa India Bravo, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 280. Para o 280, conforme a saída, Alfa India Bravo. Equipamento, não deu para entender a mensagem. 6747 para Guarulhos, agora de copa. Aguarda, só podendo confirmar a aeroporto, seria? Paulo Salvador, é o azul 4209, gente da Whisky, solicita autorização para Confins. Fala 209, aguarde cópia Confins. Gente, na sua escuta para cópia, aguardando. Paulo. Gol 1604, posição 3, para o puxa acionamento. Está autorizado, time, para o táxi. Manda para o táxi, 1604. Controle Salvador, é o Xana 624, descendo para nível 710 com a Whisky. Xana 624, acende identificação, autorizado chegada a MAN, desse mantém o nível 050, o ajuste em Salvador no 013. Sente, descendo para 050, 1093, o 624. Romeu Alfa Índia Bravo, confirme tentando desvios. Senhor, está cumprindo a saída, Alfa Índia Bravo. Ciente. Vou indo para o de Albu da presente. Alfa Índia Bravo. Estou de Albu, Alfa Índia Bravo. Sondou 4209 da Azul. Já sim, só um instantinho, cópia. Aerorota 083, Squawker Dent, clear de bom seu arrival, descendimento em 4000 feet, altimeter 1013. Altimeter 1013, Squawker Dent, descend 4000 feet, bom seu arrival, Aerorota 083. Aduna, hoje na 6224, controle. Autorizado Duna, 6224, número 1 na aproximação, velocidade a critério, desse mantém 050. 050, velocidade a critério, Duna na presente, número 1, então 6224. Na escuta, senhor. Autorizado Guarulhos, 340 pelo Whisky 50. Decola no zero direita. Dael Liga após Liga Bidev. 1198-5012. Você teria informação de uma modificação no plano CHG para a pelo Whisky 50, senhor? Comandante, não recebi não. Posso checar com você. Você tem como checar pra gente? Sim, tio, só um Solo Gol 1604 para o táxi, 3 horas e 43 minutos, alterna Recife com 156 a bordo. Autorizado até o ponto de espera, 1013 é o ajuste, é 1286. Uhum. Cliente autorizado até o ponto de espera, ponto de espera é a torre 1286. Obrigado, boa noite. Papa Romeu Alfa Índia Bravo, confirme intenções, está mantendo nível 1110 e confirme proa na a proa que está mantendo agora? Diminuiu a razão para acelerar, inclusive de performance da aeronave está pesado, mas está na tensão. Gente. Solo Salvador, boa noite, Oceanair 6313. 6313, número 2, copy, aguarde. Aguardando. Torre Gol no 604, ponto de espera pronto. Gol número 04, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus com 8 nós. Ajuste no 0 no 3. 3.000, 0 do 3.62 status. Passando Alfa, agora eu vou a Petrolina, Alfa Índia Bravo. Gente, Alfa Índia Bravo, tu me mantém o nível 280, aguarde a transferência das comunicações. Para 280, vai dar a transferência da Alfa Índia Bravo. Na escuta, 6747. Tá, o centro informa que a rota autorizada é essa, que não recebeu nenhum CHG, ok? Ok, obrigado. Azul 4209, cópia. 4209 está na escuta, pronto para cópia. Autorizado com fins 380, APUSC 58. Decolagem no zero, direita. Da El Leda, após Leda. Sagaz. 119 decimal 8. 5021 e transponder. 4209 da Azul, autorizado com fins nível 380. E a Upper Whisky 58, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Sagaz, controle 1-9, decima 8 e transponder 5021, é o azul 4209. Chão pronto, 4209. Sente. SX-Ray, recuperada no localizador, 6224. Gol no 604, decola 53, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom fim de semana. Controle, boa noite, gol no 604. Gol no 604, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 370. Conforme autorizado, no perfil a subida 370, 604. Decola no zero direita, da Elenda, Pernuda, Bidev. 1-1-9-8-5-0-1-4, no transponder. Três meia zero para Guarulhos, a Peruísque 5-0. Da Elenda, Bidev. E 5-0-1-4, transponder 19-8, controle para o Chanel 6303. Correto, Chamará. Sol Salvador, azul 4209, gate 8, já está pronto para puxar o estacionamento. Autorizado, chame táxi. A gente chamará para o táxi. Bravo, Chamará, 1-2-4, quaternando 2-3, boa noite. Chanel 6224, 4,5 para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Completa e torre 18,5, vou chanel 6224. Aero Europa 083, descendo em 2000 feet, altimeter 103, clear de final approach, LSX Ray, runway 10, report cab, seja um localizer. Descendo 2000 feet. repeat, Kinesh 1013, and clear approach runway 10 will report on the localizer, Aeropass 083. 1604, voe na Prod Albo. Confirmando a Prod Albo? Afirmativo, no 604. Prod Albo 604. Estou no 604, informo o tráfego 1 hora, 13 milhas, rumo sul, é um Boeing 763, está passando o nível 070 para 2010. Gol no 604. 604 feito, com o tráfego visual. O Salvador da Vigente 6747, parou para pegar estacionamento, posição 4. Autorizado, chegou. Controle Salvador, eu tenho 3178, passo 200150, informação Whisky. TAM 3178, assim, identificação, autorizado, chegada a Mari. Vê se mantém o nível 050, ajuste no 03. Autorizado, chegada a Mari, descendo 50 com 1013, autorizado, ir para o Edith Staff, TAM 3178. Mantém a chegada, TAM 3178. Mantém a chegada, TAM 3178. Baixar travado, chinata 224. Oxené 6224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 07 nós. Autorizado, 6224. TAM 3178, da presente voo ITAP. Da presente voo ITAP, TAM 3178. Salvador é o azul 4209, pronto para início do táxi com 73 a bordo, 0330 de autonomia, auxiliando Campinas. Campinas 73310? 1330. Santos Pera 86, Juliette Alfa 1013, o ajuste. Juliette Alfa 1013, 386, 4209. No 604, submantém o nível 370, chame agora Centro Recife, no 2545, alterna 12685. Chama 2545-2685, boa noite. Pelo passeio 83, estabeleço o caráter, Zangwe 10. Aeronauta 083, contact sinal, Salvador Tower, 118-6. 118-6, pelo passeio 83, boa noite, obrigado. Tower Europa 083, boa noite, 8 miles out for runway 10. Europa 083, boa noite, continue your approach, standing by land clear at runway 10. Continue approach, Europa 083. Oxené 6224 no solo, 59, direita 121 decimal 9, que é o solo. Direita 219, 6224. Espera 18.6, o ajuste 6.13. 1.13, 18.6, não pode esperar. Oxené 6.24, livrou. 6.24, ingresse quilo para o pátio 3 e reporte no pátio 3 para ingresso pátio 1. 7 quilo, pátio 3, apontará para ingresso. Gear, land gear. Yeah, we are thank you. We are releasing that gear down now. Roger, gear down and lock. It's clear to land runway 10, the wind 130 degrees, 06 knots. Tropa 083, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Aeropa 083. That's correct, clear to land Aeropa 083. Thank you. Boa noite. Torre Objeto 6747, ponto de espera pronto. 6747, mantém ponto de espera. Laterá, tá pronto. Pirâmide 6224, ingresso Pátio 1, posição 3, remoto. Pátio 1, posição 3, livre, 6224. Remoto a 1-3, confirmando. O 1-3. A 1 está sendo usada com o solo, por gentileza? Não entendi. Está sendo usado o Figueira 1, não é? O 1 ainda está pela Avianca. Ah, poxa, vou avisar aqui, obrigado. B6747 após a passagem do 767, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém a passagem do 67, Webjet 6747. Zero 083 on the ground at 03, turn right and contact some of the ground 121 decimal niner. Okay, locating the runway to the right, contact Salvador ground 121 decimal niner, Europa 083. Up, após o TAP, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 013. Ok, negativo então, não vai voar agora, vai voar pra Itap. Qual o nosso número pra pouso, senhorita? É o número 1, então é 3178. Ah, tá, não, só pra saber, é o número 1, mas não pode voar duro, então tá bom, a gente vai voar, tá?